Atenção para o top de 5 segundos. Planalto. A melhor e ponto. Estação Primavera. Planalto. Identificação. ZYL205. Emissora em ondas médias da Rádio Planalto. Transmitindo de Araguari, Minas Gerais. Cidade situada a 950 metros de altitude com relação ao nível do mar. Emitindo sinais da frequência de 1110 kHz pelo sistema irradiante onidirecional. Rádio Planalto, a rádio importante de Araguari. Ligando você. Toca! Primeiro! A partir de agora, você vai ouvir o melhor da música sertaneja. O melhor da música sertaneja. O melhor da música sertaneja. Das que foram um grande sucesso. Sou assim. Programa Sertanejo, a partir de agora, a apresentação. Ai, ai, ai, ai, ai, oi, rapaz, não é de ver que já são 5 horas? Rapaz, exatamente, 5 horas, é, pois então. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos chegando. Trem bom danado, trem retado. Começando mais um Sertão em Festa neste sábado. Aqui, pela minha, pela sua, a nossa querida amada Planalto. Ah, essa é a queridíssima da cidade. Aqui o compadre Valdir brasileiro. Aí você, prezado ouvinte, em primeiro lugar, mas ali está ele, né? Sem ele, nada feito, né? Ele é a razão de ser do sucesso dessa programação. Ele é a Cides Andrade. Aquele abraço. Com a graça de Deus e a luz do Espírito Santo, estamos juntos novamente. Começando o Sertão em Festa neste sábado. Olha, sábado de tempo um tanto quanto mais ou menos fechado, né? Não tá assim claro de tudo, mas também não tá carrancudo de tudo. Tá naquela base da coluna do meio, né? Isso quer dizer que poderemos ter chuva nas próximas horas, senhor do céu. É, choveu ontem, choveu hoje de madrugada e nós estamos esperando mais chuva, porque a chuva sempre é necessária, essa coisa toda, e seja feita a vontade do Pai, tá certo? Valdir Brasileiro está apresentando Sertão em Festa. Você está na melhor sintonia. Rádio Planalto, a rádio importante de Araguari. Primeiro lugar em audiência. Atenção, homem do campo ou da cidade. Precisou de madeiras de qualidade com melhor preço? Pedrosa Madeira. Madeira tratada em eucalipto de todas as medidas. Postes, manco, esteio, madeira serrada, tábuas de pinos e madeiras para escoramento. Porteiras, currais, portão, alizares e portais. Entregas a domicílio. Pedrosa Madeiras, Rua Augusto Chagas 580, esquina com a Rua Abolição, perto da antiga Agrofértil. Entregas a domicílio. Telefones WhatsApp 999-05-3957, 988-86-6010 e 99807-3957. Aceitamos cartões. Pedrosa Madeira. Você que está precisando de uma grana extra, corra e fale com a Karine da JK Crédito Fácil. Isso mesmo, o nome já diz tudo, Crédito Fácil. E atenção você que recebe pelo LOAS, temos crédito liberado de até 17 mil reais. Temos as melhores taxas para aposentados, pensionistas do INSS e funcionários públicos. Antecipamos seu saque FGTS e pagamos em 20 minutos apenas. Chame agora no WhatsApp WhatsApp que vamos até você. 988423184 ou 3241-3184. JK Crédito Fácil, em Araguari, Avenida Tiradentes, 166, frente à Escola Raul Soares. De pescar que nada. Agora em Araguari, Peixaria Pires, vendas no atacado e varejo, qualidade e preço baixo, grande variedade em peixes e frutos do mar de Araguari e região. Peixaria Pires e Edivaldo Empreendimentos, qualidade, comprometimento e preço justo. Peixaria Pires, Avenida Bahia 691, em frente à Rádio Planalto. Fone 3241-5388. De pescar que nada. Doutora Miriam Pacheco, Master Terapeuta de Resultados em Araguari. Medicina Germânica, Reprocessamento Generativo Emocional. Master em Fibromialgia e Transtornos Emocionais Graves. Síndrome do Pânico, Luto, Depressão, Ansiedade, etc. Tratamos 10 anos de traumas já na primeira sessão. Terapia breve e focada. Atendimento a adultos e crianças. Profissional, membro credenciada do Conselho Nacional e Internacional de Terapia. Terapeutas, atendimento online e presencial na Clinicor, Afonso Pena 255, Centro. WhatsApp 998198526 ou 98423-9541. Agende já a sua consulta. Vamos para Lojas View. Promoção em toda a linha de móveis e colchões. Vamos. Lojas View, a sua loja, a nossa loja. Lojas View, com grandes promoções em móveis, colchões e eletrodomésticos. Lojas View, Rua Coronel José Ferreira Alves, 1365. Fone 3242-3400. Próximo à UPA. Lojas View. 1110 kHz. Planalto AM. Você está ouvindo Sertão em Festa com Valdir Brasileiro. Deixa eu mandar um abração pra minha grande amiga Negrinha. Ô, comadre, como é que estamos aí, menina? Aquele abraço, viu? Bom dia. Tá beleza, né? Tá bom demais. Sou do céu. Foi perdido aqui um celular na última quinta-feira, dia 6, nas proximidades do estadual. Celular pertence à esposa do berranteiro Rogério e ela está precisando recuperar esse celular, rapaz. Marca Xiaomi PCO X3, tá? Você querendo devolver para ele, vai receber uma boa gratificação e você fica em paz consigo mesmo, né? Com a consciência tranquila, né? Uma coisa que não é da gente, deve ser muito doído, né? Você pegar aquilo lá e falar, ah, isso não é meu, rapaz. Deus me deve estar fazendo falta para a pessoa. Não, é muito triste isso, né? Então você deve devolver. 98893-1589. 98893-1589, tá? Bom, nós vamos lembrando que baterias para carros, para motos, tratores, caminhões, caminhonetes, máquinas pesadas, máquinas leves são baterias. A potência e energia acumulada, cargas, recargas, reformas, são baterias. Virgílio de Melo Franco, 411-3241-4029. Ótica Mariana, óculos em geral, óculos de graus, óculos esportivos, armações nacionais, armações importadas, comando Rui Porto, equipe bem preparada, bem treinada. Ótica Mariana, Estrela do Sul, 253-3246-2444, Ótica Mariana. Chamo a atenção porque a Pé Menor preparou para o Dia da Criança o melhor estoque de calçados infantis, sabia? Calçado para criança de todas as idades, viu? De todos os gostos, todos os modelitos para criança tem na Pé Menor. Para você presentear a criança e ela ficar muito feliz, basta passar na Pé Menor, que você vai encontrar lindos calçados lá, viu? Pé Menor, Rui Barbosa, 216, tá? Chamo a atenção também, porque hoje é dia de economia, hoje é dia de supermercado Santa Fé, economia todo dia no Santa Fé. Arroz cristal tipo 1, pacotão, 5 quilos, 20,49, feijão super prato tipo 1, 7,98 quilos. E olha, Café Três Corações Forte, 500 gramas, R$13,98. Molho de tomate 10, tradicional, 340 gramas, sachê, R$1,19. Biscoitos recheados Nikito, 135 gramas, sabores, R$1,98. Suco Frisco, 25 gramas, sabores, 79 centavos. Creme dental oral B anticari, 70 gramas, R$2,19. Detergente líquido Azulim, 500 ml, R$1,69. Sabão em pó polilar, multicor, estilo, R$5,39. Cebola extra, R$3,98 o quilo. Venha para o Santa Fé, é o supermercado da família Araguari, do melhor atendimento até às 11 da noite. Avenida Coronel Beijó de Godói, 1173, é no bairro Goiás, e esse é bom, se der. Coisa rapaz, mas você nem imagina, mas é bom demais. Oh. Eu também, tô indo pra lá, olha lá. Ainda mais que hoje é sábado, fazer que as cumprir, eu vou lá pro Santa Fé, rapaz. Eu sou inteligente, vou pro Santa Fé. Olha, hoje tem bazar da Pechincha às 3 da tarde, Cantina Mãe Undina, Jardim Botânico 88, bairro Santa Helena, né? Esporte é saúde, esporte é vida, pratique esporte e viva muito, muito, muito melhor, viu? É, sim. Natação adulto, natação infantil a partir de 4 anos, musculação, beleza. Pilates, né? Hidroginástica, é fantástica. Piscinas aquecidas, instrutores capacitados, viu? Saia dessa vida sedentária ou terceira idade, desse marado, desse paradão, desse come-dorme. Vem praticar esporte na academia, você vai gostar demais. Sua saúde vai voltar normal, você vai voltar a sorrir, né? Não vai temer que acontecer aquele fato que quando acontece deixa você assim cabisbaixo, né? Aí tá acontecendo frequentemente. Não, tenha confiança, né? É, só do céu. Venha para a Academia Esporte e Vida, viu? Praticar esporte é bom demais, sabe? É, acaba com a dor aqui, dor ali, dor acolá, né? Pressão alta, colesterol, lá vai tudo embora. Opa, obesidade vai embora, estresse nem se fala. Vai ficar feliz da vida, sereno que só vendo, né? Calminho que só vendo. Ah, que coisa boa ter confiança no taco, né? Que coisa boa. Então, pratique esporte, senhor. Venha para a Academia Esporte e Vida. Elias Peixoto, 980, bairro Santa Helena, 3242-7575. Professores capacitados. Viola tá chorando. João Mineiro e Marciano, é bonita que só vê nessa moda, sou do céu. Velho retrato, Suline Marrueiro. Eita, tudo bem mais ou menos, né? Ô Cidinha, prepara pro seu coração agora transbordar de alegria. Cabelo molhado, Teodoro e Sampaio, chega mais. Trago no peito uma saudade tão doída, cruel, tão atrevida, que eu não posso controlar. No pensamento aquela flor maravilhosa, flor morena e formosa, que se foi pra não voltar. Lembro das noites de canções e poesias, noite adentro a gente ia e eu cantava só pra ela. Meu canto é triste desde que ela foi embora, pois até minha viola chora de saudade dela. Viola está chorando, chorando está meu coração. Meu desespero, meu sufoco, desabava pouco a pouco na magia da canção. Viola está chorando, chorando está meu coração. Meu desespero, meu sufoco, desabafo pouco a pouco na magia da canção. Preso nas a deriva, vou vivendo por viver. Viver sem ela é não ter sol, não ter abrigo. É bem mais que um castigo, é pior do que morrer. Solto meu grito, meu apelo, meu lamento. Vai meu canto, vai no vento, vai até onde ela está. E pede a ela que devolva minha vida. Tô num beco sem saída, pede a ela pra voltar. Viola está chorando, chorando está meu coração. Meu desespero, meu sufoco, desabafo pouco a pouco na magia da canção. Viola está chorando, chorando está meu coração. Meu desespero, meu sufoco, desabafo pouco a pouco na magia da canção. Viola está chorando, chorando está meu coração. Meu desespero, meu sufoco, desabafo pouco a pouco na magia da canção. Já foi colorida, e te ver sorrindo só me causa dor. Eu aqui sozinho me sinto perdido, tento adivinhar quem é que te amou. Parece estar bem saindo do carro, matei a charada, cabelo molhado, chegando esse horário, agora deu na cara. Difícil é perder e aceitar na marca. A culpa foi minha se hoje meu mundo acabou as cores, mesmo eu sendo um conselheiro de amores. Só que no meu caso eu errei porque tentei chegar perto, mas na mesma hora faltou a coragem. O vidro escuro no carro, a blindagem impede de ver quem está com você. Seguinte, cabeça pesada, a noite foi brava junto à solidão. Estou vigiando e vejo ele entrando, era pra ser eu aí no seu portão. Tem cópia da chave, pois já é de casa, ela sai de toalha. Matei a charada, fico inconformado, entro em desespero. Coração insiste em me apontar o dedo. A culpa foi minha se hoje meu mundo acabou as cores, mesmo eu sendo um conselheiro de amores. Só que no meu caso eu errei porque tentei chegar perto, mas na mesma hora faltou a coragem. Está com você. Planalto AM, jornalismo sério e dinâmico. 1110, a sintonia exata. Com transmissão 24 horas no ar. Da quinta e sexta-feira, portas fechadas, Mega Casa dos Colchões. É o maior saldão do ano. Portas fechadas na Mega Casa dos Colchões. A maior cama do Brasil está em saldão. Cama Super King Size de 4.000 por 1.990. Sofá retrátil e reclinável em liquidação. E ainda, guarda-roupa solteiro e casal com até 50% de desconto. Portas fechadas, Mega Casa dos Colchões. Só nesta quarta, quinta e sexta-feira, na Mega Casa dos Colchões. Chame agora no 3512-9771. Portas fechadas, Mega Casa dos Colchões. Seu dia a dia fica mais gostoso com os produtos da Casa de Carnes Três Irmãos. Linguiças, queijos, quibes, almôndegas, carne temperada para churrasco e muito mais com qualidade e higiene absoluta. Faça a sua encomenda. Entregamos em domicílio 3241 e 3242 1642. Casa de Carnes Três Irmãos, há 30 anos servindo a família Araguarina. Avenida Minas Gerais 2342, pertinho do Colégio Estadual. Ofertas especiais Droganil. Dipirona 20ml, R$4. Nimesulida comprimidos, R$5. Pantoprazol 40mg, 28 comprimidos, R$12. Naridrim 15ml, R$12. Paracetamol gotas, R$6. Fralda geriátrica a partir de R$14. Fralda infantil Panda Jumbo, R$34. Lenço umedecidos Isa Baby, 100 unidades, R$12. Sabonete 180 gramas, R$4,20. Droga New, também Farmácia Popular, Loja 1, Praça Manuel Bonito, Clube Recreativo, WhatsApp 3241-5252. Loja 2, Avenida Brasil, esquina com Tocantins, bairro Brasília, 3246-5991. Você gosta de economizar? Então hashtag vem pra rede. Ganhe até 60% de desconto em mais de 2 mil parceiros. Procure no estabelecimento o adesivo hashtag Estamos na Rede. Apresente sua carteirinha e pronto, ganhe desconto na hora. Quer saber mais sobre a Rede Valorize? Chame no WhatsApp 3494 e faça parte. Rede Valorize, a rede que mais dá benefícios. Paiol Agropecuária Araguari, a mais nova referência em produtos agropecuários e pet shop da cidade, onde você encontra uma linha completa em rações e suplementos para bovinos, suínos, equinos, peixes, cães e gatos, ensacados ou a granel. Paiol Agropecuária, os melhores preços e as melhores marcas em sal mineral e comum, além de medicamentos, arames, ferramentas e utilidades. Manejo de pastagens, sementes e herbicidas. Paiol Agropecuária, Avenida Mato Grosso, 1403. Fone 3241-6968 ou WhatsApp 98894-7941. Paiol Agropecuária Araguari. São 6 horas em Araguari, meus queridos amados irmãos. Vamos rezar agora a oração da manhã. Hoje é dia de Nossa Senhora das Graças, São Francisco Antônio, São Valeriano. Magnificat, se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador. Magnificat, magnificat, magnificat, magnificat. Paz do céu, quer matar o velho, fala, ó, para com isso aí, ô Pedro e Paulo, trem atrapalhado, danado, sou do céu. Mandar um abraço pro Banduíro e também lá pro seu Tarcizinho, lá na sintonia, para o Maurício, o Potência 2 lá na sintonia, né? E trem atrapalhado, danado, sou do céu. Ah, meu compadre Acidez, é cada coisa, vou te contar. Você está ouvindo Sertão em Festa, com Valdir Brasileiro. Olha aí, moçada, 6 horas 43 minutos. Rapaz, 6h43. É, Sertão em Festa na Planalto. Nota de falecimento. A família de Hildo de Souza Medeiros Galego comunica o seu falecimento ontem. Convida para o sepultamento em horário a ser divulgado, saindo oferta da sala velatória Pax do Brasil, Marciano Santos 756, para o cemitério Parque. Comunicamos o falecimento de Hildo de Souza Medeiros Galego. Nota fornecida pela Pax 32410940. Planalto. Nós vamos com a sequência, mais uma vez, parabenizando a Jussara e o Zé Tiburcio pelos 45 anos de casado. E vou atender agora a... Sim, olha, pensou que eu tivesse esquecido, né, dona Divalda? Esqueci não, viu? É, é isso aí. Posso até estar um pouco atrasado para atender, mas esquecer não foi não. Foi devido à correria do dia a dia, tá? Ela pediu ontem para homenagear a filha querida que hoje faz aniversário, a Iana Moura Fernandes, desejando ela muitos anos de vida. E a Iana recebe as homenagens da mamãe querida, que é a dona Divalda, e dos filhos Maria Eduardo e Pedro Lucas, e a música Pedi ao Vento. Já minha amiga Mariana tá pedindo uma moda que eu vou rodar agora para você, Mariana. Segura aí, viu?

saudade morrerei. Eu deixei lá na fronteira a mulher dos meus amores, mais formosa que as flores, de sorriso sem igual. Eu senti, não sei viver, minha deusa prometida, nada mais me serve a vida se um dia te perder. Eu senti, não sei viver. Ô, moçada! Ai, ai, uia! Coisa desenxavida, hein, só? Eu deixei lá na fronteira. Ui, ai, ai, ai, ai, ai, uia! Coisa mais desenxavida. Vamos nessa aí, olha. Quero parabenizar Zé Tiburcio, Jussara, 45 anos de casado. Que casal nota 10, né? Lucas Júnior, Zé Ricardo, Iana Moura Fernandes, a Edna, a Jô, Marcela, Marcos Devanir, a Daiane, a Cíntia Janaína. Quero parabenizar a Mariana Souza, Lázaro, a Emerson, todos os aniversariantes, desejar felicidade, muitos anos de vida. Um abraço, Mané Rosa, lá na Niquelândia. Lembrando que baterias para carros, para motos, tratores, caminhões, caminhonetes, máquinas pesadas, máquinas leves, são baterias a potência e energia acumulada, viu? Cargas, recargas, reformas. Edson Baterias Virgílio de Melo Franco, 411-3241-4029. Ótica Mariana, óculos em geral, óculos de graus, óculos esportivos, armações nacionais, armações importadas, comando Rui Porto, equipe bem preparada, bem treinada, cuidando hoje sempre da melhor visão. Ótica é Mariana. Estrela do Sul, 253-3246-2444, Ótica Mariana. Pé Menor Calçados. Calçados em geral, botas, coturnos, sapatênis, mocassim, variedade em tênis, sapatos, sandálias, chinelos, bolsas, acessórios. E olha, tem um estoque especial para o Dia da Criança, viu? Ela preparou para o Dia da Criança um estoque maravilhoso para você presentear, fazer a criança feliz, viu? Com lindos modelitos e aquele precinho muito bom. Venha para a Pé Menor escolher o presente da criança. O Dia da Criança está chegando e criança gosta de ganhar calçados bonitos, né? E a Pé Menor tem sempre com o menor preço também. Rui Barbosa 216, Pé Menor Calçado, com exemplo do melhor atendimento. Hoje, às 15h, Bazar da Pechincha, lá na Cantina Manhondina, Avenida Jardim Botânico 88, tá? Supermercado Santa Fé. Rapaz, Supermercado Santa Fé tá demais, rapaz. Só vendo que beleza. Arroz Cristal, pacotão 5 quilos. Ele é tipo 1, viu? R$20,49. Feijão Super Prato, tipo 1, R$7,98 o quilo. Café Três Corações Forte, 500 gramas, R$13,98. Molho de tomate Dez Tradicional, 340 gramas, sachê R$1,19. Biscoito Recheados Nikito, 135 gramas, sabores, R$1,98. Suco Frisco, 25 gramas, sabores, R$0,79. Creme dental Oral B, hein? Anticárie, né? Anticárie, 70 gramas, R$2,19. Detergente líquido Azulim, 500ml, R$1,69. Sabão em pó Polilar Multicores, quilo, R$5,39. Cebola, R$3,98 o quilo. É no Santa Fé, Cidés. Esse supermercado Santa Fé, meu compadre, é o melhor mesmo. É lá na Belchor de Godó, 1173, no bairro Goiás. Por isso é que eu falo sempre. Esse é o... Coisa boa. É o Santa Fé. Por isso é que... É pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou. Supermercado Santa Fé é bom demais. Valdir Brasileiro, amigo e companheiro. Achei a parede da antiga morada, toda rascunhada de giz e carvão. Lembrei dos daí tem que acabar, viu, rapaz? Tem que ser só fake news isso aí. É isso aí. Mas eu quero que, no momento, estamos chegando ao final do nosso Sertão em Festa, neste sábado, dia 8 de outubro. Quero agradecer muito a sua sintonia, mas em especial a participação do meu mestre querido e grande amigo, acima de tudo, compadre Alcides Andrade, pessoa maravilhosa, tá? É isso aí, é uma joia rara, viu? É uma joia rara esse moço, muito bem. E quero convidar para o programa da tarde, viu? Nosso programa da tarde terá início assim que terminar o show à parte do meu amigo Maurício de Oliveira, é o show da tarde, né? Show da tarde tem a apresentação do showman do Rádio Araguari, meu compadre Maurício de Oliveira. Faz um programa diferenciado, muita comunicação, né? Muita música boa, né? Muito contato com o ouvinte, isso é que é importante, o ouvinte em primeiro lugar, e ele faz esse destaque sempre, né? Maurício Oliveira, um artista, viu? Artista do rádio. Um abraço para ele, um bom final de semana, uma boa programação, porque nós temos o privilégio de vir depois dele, que vem com a audiência total e restrita, né, companheiro? Bom demais, só. Um abraço, bom final de semana, Maurição, bom programa para você, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Aquele abraço. Identificação. ZYL205. Emissora em ondas médias da Rádio Planalto. Transmitindo de Araguari, Minas Gerais. Cidade situada a 950 metros de altitude com relação ao nível do mar. Emitindo sinais da frequência de 1110 kHz pelo sistema irradiante onidirecional. Rádio Planalto, a rádio importante de Araguari. O som da viola bateu no meu peito, doeu, meu irmão. Começa agora, programa Raízes da Terra. Assim eu apresentação me cantador, Toninho Dois Tempos, o caçador de talentos da música sertaneja. É a luta de um velho talento, menino por dentro, sem nunca cansar.